Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Witam w 39. wydaniu Polarnego w Tropikach. Gram dla Państwa z Brazylii i zaczynamy takim też utworem. Serena Assumpção i Gustavo Souza śpiewają o Bogu Ogum, który otwiera drogi i chroni swoich wiernych. Początek audycji dziś dość spokojny, nieco soulowy, jazzujący. Zagrają dla nas Cleo Soul, Fink, Richie Hell czy niezawodni Saint Germain. Będziemy stopniowo rozkręcać się w stronę funk, disco i afro house. Zapraszam na 2 godziny z ciepłymi dźwiękami ze świata. Na força do sol ele abre os caminhos. Quem tem pai algum não anda sozinho. Cavaleiro da lua na fé verdadeira conduz a vitória do povo de Irê. Oh, W tropikach. When she leaves, she's just asking to be followed. When she walks out, all she wants is to be led. Now my boy says she's just asking for it. Now he ain't saying nothing. She couldn't care less. Wearing that dress, I tell ya, no, pretty little thing. Cause when you walk by, you know every guy noticed the way that your dress clings some for the ride. But what's inside counts. Now my boy say she's the type to fake it true. And I ain't saying nothing. No, she couldn't care less. She couldn't wear less. I tell you, pretty little thing. No, no, hot little thing. Hot little thing knows it. Cause when you walked in, all I wanted was a reason to talk to that girl. Talk to that girl whose grace is sore with a flick of the hand, you know I meant her. Now my boy say you won't get her number, but I already have. And I won't tell her nothing. No, she couldn't care less. No, no, pretty little thing. Hot little thing knows it. Don't suppose it would be cool. Don't suppose it would be cool. Don't suppose it would be cool. Don't suppose it would be cool if we hung. Yeah, if we hung. Thank you. corner of my day. Thank you. w tropikach, w Trójce. Thank you.

śmierne lewo komuna daje i dzieje lba. Nie w opuszkę na lama, nie w wokół morenia, komin to larenia, kitan to lba. Ojku pisano na praje, śmierne lewo komuna daje i dzieje lba. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drodzy słuchacze, zbliżamy się do połowy Polarnego w Tropikach. Podróżujemy po różnych kulturach, a teraz podkręcam nieco tempo. W tle wybrzmiewa już specjalista od disco remixów, Dr. Pakep. Przed nami house'owi artyści Scuba i Will Soul, Nick Monaco, Tim Vita czy Moplen. Afrykańskie wątki wprowadzą Makadem oraz Emanuele Esposito. Pod koniec zaś wrócimy do lżejszych rytmów spod znaku swing, salsa czy brazylijski funk z lat 70. Zostańcie Państwo ze mną i z trójką do czwartej w nocy.